is ainda te lembras a mão quando tudo começou, se te esquecer de se lembrar. Nosso primeiro beija-beija foi a tragédia no baile aí do Debrão. A lua estava a sorrir, a tua boca a pedir e toda a aldeia também. A querer nos ver a sentar e para me encorajar. E tanto lembro meu bem, toda a malta gritou, até o padre ajudou, aperta com ela. A banda sempre a tocar, o povo todo a cantar, aperta com ela. Nós apertámos os dois, então em que é que foi? Aperta com ela. E assim amou, pois então começou a nossa paixão. Ainda te lembras, amor, quando tudo começou, se te esquecer de se lembrar. Nosso primeiro beija-beija foi entrar em igreja, no bailarico de verão. A lua estava a sorrir, a tua boca a pedir, e toda a aldeia a cantar. A querer nos ver a sentar e para me encorajar. E dando leite ao meu bem, toda a malta gritou, até o padre ajudou, aperta com ela. A banda sempre a tocar, o povo todo a cantar, aperta com ela. Nós apertámos os dois, então nem é que foi, aperta com ela. E assim amor, pois então, começou nossa paixão. Enquanto tu lembras, amor, como tudo começou, se te esqueces de andar. Nosso primeiro beija-beija foi entrar em inglês, no baile e com o milhão. A lua estava a sorrir, a tua boca a pedir, e toda a aldeia também. A querer nos ver a sentar, e para me encorajar, e tanto lembro meu bem, toda a malta gritou, até o padre ajudou, aperta com ela. A banda sempre a tocar, o povo todo a cantar, aperta com ela. Nós apertámos os dois, e com é que foi, aperta com ela. E assim amor, pois então, começou nossa paixão. Eu estou gostando. Opa! Ainda te lembras, amor, como tudo começou, se te esqueces de se lembrar. Nosso primeiro beija-beija foi entrar na igreja, no baile e com o tembrão. A lua estava a sorrir, a tua boca a pedir, também. A querer nos ver sentar e para me encorajar. E tanto lembro meu bem, toda a malta gritou, até o padre ajudou, aperta com ela. A banda sempre a tocar, o povo todo a cantar, aperta com ela. Nós apertámos os dois, então em que é que foi, aperta com ela. E assim amou, pois então começou nossa paixão. Esse vai durar. Toda a malta gritou, até o padre ajudou, aperta com ela. A banda sempre a tocar, o povo todo a cantar, aperta com ela. Os dois, então aí é que foi, aperta com ela. E assim amor, pois então começou nossa paixão. Esse baile toda a malta gritou, até o padre ajudou, aperta com ela. tocar, o povo todo a cantar, na peita aberta com ela. Nós apertámos os dois, então a ilha que foi, na peita aberta com ela. E assim, amor, pois então, começou a nossa paixão, nesse vai de verão. Obrigado. Ora, senhoras e senhores, e como tudo começa a acabar, nós também estamos no final da nossa atuação.